de 2221, autorizado a linhar e manter a pista no zero. Mantém a pista no zero, passar de 2221. Colégio autorizado, pistão zero, né? Ativado a 39. Página autorizada, pistão. Passarei do 222. Passarei do 71-39-208, boa viagem. 08, excelente final de semana, obrigado. No contato radar do colégio, sobre a parâmetro 320, autorizado direto no meio. Obrigado, 320, letra, puta, 317. Passarelo 2221. Passarelo 2221, contato radar da colônia, suba para o nível 160, na Rosa Momo, está livre a subida. Livre subida para o nível 160 na saída Momo, passarelo 2221. Passou 3, 153, informação até no 08, qual a autorização legal? 9970, estou autorizando a final do procedimento, deixa para 2006, hoje chama 096, forma estabilizada. 2006, 0096, vai ser comercializado na noite aqui, ó. Pode passar a etapa, passa para o segundo. Afirma, vamos considerar o 9970, deixa para 2100. 2100, vai tomar. Passarei 2221, vou ir. Eu estou só para a resposta de 2 horas, 18 milhas, cruzando uma centena descida. Curve à esquerda, na proa 265. Esquerda 265, passarelo 2221. Sou 093, vista para 3006, hoje eu chamo 0,000, é o número 2 na aproximação, reduz a velocidade para 2209. 3.1, 7.1, chame Recife agora, frequência 1.23.8, alterna 1.18.35. 2.3.2.2.3.5, com o centro Recife, o TAM, 3.1.7.1. Operação para sequenciamento, mantenha a presença pronta, limite ao localizador. Deixe mantenha 3.6, existe uma 0 no meio. Mantenha pronta com limite ao localizador, sobre operação, 3.6, limite ao 3.6. Falei do 2221, tráfego superado, existe uma navegação na prova da posição VATAP. Superado o tráfego, voa VATAP, passaria do 2221. Azul 526, Galeão, 4 horas e 43, 64. Agora. Direita via Índio, ponte espera, chame novamente ponto. Ajuste no 06. No 06, ataque por direito, ponte espera no 0, chame azul 526. Vai cruzar o curso do localizador, seu novo limite é a radial 270 do velho Salvador. 2270, meu limite, radial Salvador, 209. Thank you. Salvador com 093. Com 093, ajuste no 096, vento variável com 3 nós, pista livre com motorizado pistão no 0. Os atualizados que estão no 0, com 093. Cinco, bom dia, conta a chama de identificação via Gomes de Uno, deixa para nível 050. Já vi, direto, tá aqui. Chame Recife agora, frequência 128.8, alternado 135.3. Recife 126, chame Recife agora, frequência 128.8, alternado 135.3. Sou 91125, pista para 2003, altura de aeronave de procedimento, o ajuste na 06, forma estabilizada. Peço o pé, informarei estabilizada na altura 25. Inversão em saco, Márcio Flores. Sim, está livre. Inversão em saco, Márcio Flores. Golfo Guarda Costa, que é para Aguru. Vai dar agora, bro. Canal 225, autorizado Brasília, Serra Bravo, Bravo Romeu, via Peugeot 17, nível 380. Decolada pista 10, perfil de saída Arbor 1, transição Alefa com curva direita, transponder 5033, controle Salvador 120, decimal 8. Autorizado Brasília, nível 380, via Peugeot 17. Vai dar por 1, transição Alefa, primeira curva direita. Responde 5033 ou 208, 625. Na 6285, atendimento correto, chame pronto. Sou INS, bom dia, 95, nós 125 da tarde. Na 9125, fomos autorizados, pista 10, vento variável 3 nós. Eu pouso na 10, tá, na 125. Chama Recife, frequência 123, decimal 8, alterna 128, decimal 35. 238, 235, obrigado, até a próxima. Thank you. Seria agência no 1912, qualquer dia que seja da Maria Rosa, 107 Lagozinha, 50. Tá 9125, no solo 11, no táxi à direita, Alfa Juliette, portão 07. Afirmativo, Alfa Juliette, portão 07, mantém sua escuta. Afirmo. Alô, Salvador, muito bom dia, Xané 62, 11. Bom dia, Xané 62, 11, aguarde cota, confirme nível solicitado para o Galeão. Na navegação você tem o 3820, você está mais confuso, que você sempre é aprovado. Xané 6211, ciente, falta nível, final autorização, 1 minuto cópia. Obrigado. O Xané 6225, livre acionar, chame para o Antônio Táxi, porta 102. O 963, bom dia, guarde costa. Confirme nível solicitado para o Galeão. 00, ciente, aguarde. Copia 62 no 1, autorizado destino Galeão, Serra Bravo, Golfo Lima, via Upper Zulu 44, Serra Golfo Romeu, Upper November 857, Monsur, nível 380. Decolada pista no 0, com curva direita, Sambo 1, a saída Leda, transição Dóquio, transponder 5036, controle Salvador 120, decimal 8. Pode confirmar sua saída, por favor, Xané 621, saída Sambo 1, Sierra Alfa November, Vitor Oscar 1, Leda após transição Dóquilo, Delta Oscar Quilo Lima e Unifor. Obrigado, obrigado. Então, autorizado Rio de Janeiro Galeão, nível 380, relógio do 44, por outra, 98, 7, decola 10, curva direita, 1, Leda, Dóquilo, transponder 5036, e o controle 120, decimal 8, para o Xané 62, ou não? Xané 62, 1, cotejamento correto, chame pronto. Só confirmando por 925, 07, né, Felipe? Dá 9125, afirmo, portão 07. Obrigado. 963, copia. 963, autorizado destino Galeão, Serra Bravo, Golfe Lima, via Upper Zulu 44, Serra Golfe Romeu, Upper November 857, Monsu, nível 400, decola da pista no zero com curva direita, Sambo 1, lenta transição Dóquilo, transponder 5041, controle Salvador 120.8. Azul 4069, autorizado Campinas, Serra Bravo, Quilo Papá, via Upper Zulu no zero, Fubá, via Upper no... Correção, Upper Zulu no zero, Fubá, via Upper Zulu no meia, Posmo, DCT Charlie, novena Foxtrot, após DCT Chomode, X-Ray, Oscar, Mike, Oscar, Delta, quando intercepta Upper Zulu 30, até em Tite, nível 340. Decola da pista 1-0, saída Sambo 1, leda transição Motiva com curva direita, transponder 5034, controle Salvador 120.8. Azul 4069, transponder 5034. Azul 4069, autorizado Campinas 340, Pesulo 10, Cubá, Vista Pesulo 1 no meia, Posmo com 5, Somode Pesulo 30, decola da 1-0, Sambo 1, Leda, Motiva, o controle 1208, transponder 5024. Azul 4069, protegimento correto, chame pronto. Acionando o Cristo no portão. Rotanel 6225, pronto para o táxi, POB 73, autonomia de 3 horas, alterna Goiânia. Autorizado o táxi, tem a ponte para reposte pronto, QNH no 0 no meio, acho que não é 6225. Ah, chama pronto, 6225. Alfa, eu vou aqui, eu sou o Santa Romeu, Alfa, eu sou o Alfa, eu sou o Whisky. Positivo, só autorização do meu dono, na posição 3, fazer mais de 3 para a posição 1, no meu pai, com 1, posição. Alfa, o Whisky, autorizado início do reboque, reposte para ingresso no site principal. Oceané 6225, autorizado alinhar e decolar, pista no zero, vento variável 2-9. Autorizado alinhar e decolar, pista 10, Oceané 6225. Continuo mandando 1-0, eu estou falando a Alexa que sou eu, 1-0, distante 8,000 feet, conecto 1-0-1-6, eu estou falando com a Alexa. Roger, I-86-1-1-0, 1-0-1-6, Na 6225 da Cosa 20, chame controle Salvador no 20 decimal 8, bom voo. 20 decimal 8 para o controle, obrigado, bom dia. Na 225, bom dia, contato radar da decolagem, subiu para o nível 380, via Arudono. 380, autoridade, via Arudono. Pode passar dois dias, o senhor autoriza voar na proa de Elefa, por gentileza? Afirma, autorizado, 2000, direto Elefa. 2000, Elefa, obrigado. 3517, número 3, na aproximação, reduza para 2209. 220, reduzindo para 3507. Azul 4958, desça para o nível 060, com velocidade indicada de 2209. Direita, transponder 5043, controle Salvador 120, decimal 8. Autorizado 360, Elefa direto 5, acessou 21. Apebook, até Confim. Decola da pista 10, Arbor 1, Elefa transição 5043, transponder 208 a controle. 2093, proteja mais com a retenção. Alô, Tower 1, Argentina 1910, for establish ILS 10. Sim, Argentina 1910, clear to line 1910, easy, verbal 2 knots. Clear to line, runway 10, Argentina 1910. China 6211, aguarde. 63, autorizado o táxi até o través do portão 06, QNH 10116. Até o través do 06, 93. Afirma, sou autorizado a descer para 2.000 pés, o ajuste no 06, como estabilizado na final do ILFX3, contra 517, opção de Brasil para 1809. Mais cedo, reduzindo o Brasil 1016, 73597. Azul 275, completa final, chama 3 Salvador, 1,18,95. 3,895, azul 277. Senhor Salvador, bom dia, azul 277. Azul 275, continue a aproximação, número 2 para pouso. Aguardando como número 2, 275. Azul 4965, aproveitou para o acampamento, pôs a esquerda para o 030, deixa para 2003, com ajuste ao 0 no meio, número 4 na aproximação. Azul 4958, operação para o acampamento, esquerda para o 030, deixa para 2003, com ajuste ao 0 no meio. 06, curva esquerda para o 030, descendo para 3.000 pés. Azul, controle seguro. Afirma, 2.000 pés. 10.775. Onde azul, 4.069, está no ponto de espera, vamos ver. Azul, 4.069, mantém o ponto de espera. Positivo. Ao fim aqui, o ISC é autorizado a prosseguir o reboque até a posição 01. Ao fim, autorizado a posição, obrigado. Está na 62 no solo? Está na 62 no 1, coordene com a equipe de solo que após o trapo no reboque livrar o setor retaguarda, livra essa na chame táxi. Só confirmando, é uma Embraer da Azul que se encontra no rebote. Obrigado. Torre 18953, 597. Torre Salvador, bom dia, 3597, final da 10. 3597, continue a aproximação número 2 para pouso. Agora estou continuando a aproximação, 3597. 22775, nos solos 31, no pátio à direita, Alfa, Kilo, pátio 303, Romeu, do pátio 3. Alfa, Kilo, para o pátio 3, até o Romeu, do pátio 3. Todo instalador, muito bom dia, azul 495, estabilizado no localizador. Tá 3517, pouso autorizado, pista no zero, vento variável 2-1. Eu pouso na 10, eu tô 3517. E o 5973 mantém escuta para a cópia. O 1093 na posição 4, pushback estacionamento. Azul 4958, continue a aproximação número 2 para pouso. É, a gente continua 4958. 2229. 23 na posição 4, aguarde. Eu levo o ano, chego no lugar do cidadão. Mas tá, o Fica para o nível 050, para o 229. 5973, copia. 973, autorizado Recife, Serra Bravo, Romeu, Foxtrot, via peso Lono 7, nível 330. Decolada pista 1-0, perfil de saída Puca, transição Caju, com curva à esquerda, transponder 5046, controle Salvador 120, decimal 8. Da 3517, no solo 33, passe à direita, Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa, vou manter a posição antes da Juliette, eu tenho 3-3-3-5-1-7. Do 4958, autorizado pouso pista 1-0, vento variável 3-9. Excelente, autorizado pouso, 4958. Azul 2775, posição 5 Lima agora. Tem um tráfego da término do pushback, duas aeronaves no ponto de espera, aguarde. 6211, confirme, já terminou o pushback? Gente, aguarde. Frente número 910, approve text by Juliet to stand 11. Evan, stand 11, Medina 1-0. Argentina após autorizar o táxi via Índia, ponto espera, reporte pronto, QNH 10 no meio. 0 no meio, faz o Azul 4069, visual com a TR na curta final no 0. Azul 4069, após passagem da TR, é autorizado alinhar e manter, pista no 0. Pode passar, quer dizer, mas tem 4069. Whisky, cliente do Terno, bom dia. Tá, mas eu acho que é visual com o avião, 3507, autorizado o táxi via Juliette, portão 08. Juliette, portão 08, 3507. 93, aguarde. Azul 4958, no solo 36, ataque à direita, Alfa Kilo, pátio 303, Romeu, a posição. Alfa Kilo, pátio 3, posição 03, é o patrão, 4958. Voo 963, visual com a Embraer da Azul, iniciando rolagem pista no zero. 963, após o início da rolagem da Embraer da Azul, autorizado a alinhar e manter pista no zero. Azul 4069, autorizado a decolar pista no zero. Vento variável 3 nós. Não havia sua identificação, via BR, vista para 4.010, registro na zero no meio. Azul 4069, decolado 38, chame o controle Salvador no 20, decimal 8, por favor. Salvador no 20, decimal 8, 4069, bom dia. Controle Salvador, bom dia, Azul 4069, decolação voando, passa 1 no 3, 0, 0, 0. Azul 4069.